Muito bem, ouvintes alfas, estamos de volta, é mais um Drops Alfa para todos vocês, e hoje nós vamos falar sobre um filme clássico, 1987. Eu não sou dessa época, né, sou mais novo, sou de 90, mas é um filme que eu gosto bastante, tá na lista de um dos 5 filmes que eu mais gosto, né, esse filme que é mais uma adaptação de mais um dos contos de Stephen King, e que é um filme clássico aí, que é conhecido por vários cinéfilos, não todos os cinéfilos do mundo, e todos aqueles que amam cinema, com certeza já devem ter assistido pelo menos uma vez o filme Conta Comigo. Se você não assistiu, meu amigo, a partir de hoje, depois de escutar esse podcast, você tem que assistir. Bom, galera, antes de mais nada, eu quero deixar para todos vocês, vá lá na nossa page do Facebook, o facebook.com/papoalfa, porque a nossa page sempre sai todos os episódios novos lá. O nosso feed é aquele que você já sabe, é aquele que você já conhece, assina o nosso feed. Tá sempre aqui na postagem de todos os episódios do Alpha, do Drops Alpha. Tem também o nosso e-mail, que é o papoalpha@gmail.com. Vocês podem ir lá e comentar, xingar o Andrigo, falar o que vocês preferirem. Vocês podem comentar aqui também na postagem desse episódio. Temos o Twitter, o @papoalpha. O Telegram também está na postagem desse episódio, como sempre. E é isso aí, comentem, falem, digam aquilo que vocês estão achando de todos os podcasts, de todos os drops. Nós precisamos dos seus feedbacks, pessoal. É isso aí. Posso fazer a sinopse? É uma galerinha do barulho, confusões, adoidados, sessão de sábado, cinema em casa, ou seja lá qual programa que só passa repeteco, que ninguém viu isso quando ele passou. Bom, galera, esse aí que vocês viram falando é o meu amigo Thiago Miani, que está aqui comigo para falar, comentar hoje sobre esse filme magnífico de 1980, Conta Comigo, nesse Drops Alpha. E aí, Thiago, muito prazer, valeu, muito obrigado. Eu falei muito prazer porque é a primeira vez que nós gravamos juntos, não é verdade? Já gravou um Alpha aqui, mas junto é a primeira vez que nós estamos gravando, não é isso? Eu acho que é o meu primeiro Drops aqui, eu já gravei uma vez com você, é sempre muito bom estar de volta. E qualquer hora aparece lá na Com Podcast, onde eu gravo sobre o Capuz, falando de quadrinhos. E aproveitando que o momento é bom, porque cinema de quadrinhos é o que mais tá tendo, né? Olha só, cara, estou aberto a convites. Então, na hora que você me convidar, eu não sou um exímio entendedor de quadrinhos, mas eu posso contribuir com alguma coisa dentro daquilo que for as minhas possibilidades. Vamos lá, vamos falar um pouco de Conta Comigo. Eu tinha 12 para 13 anos, a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. População, apenas 1.281 pessoas. Mas para mim era o mundo inteiro. Então, acho que você citou que é uma adaptação, mas, assim, é uma adaptação naquelas, né? Adaptação de um conto, de uma coletânea. Então, o Stephen King, ele tem um projeto pra fazer novos cineastas, esse projeto tem 30 e tantos anos, e se você quiser fazer um filme, você pode pegar e adaptar qualquer conto dele do jeito que você quiser, e colocar o nome dele e você paga $1 pro roteiro adaptado. E, tipo, ele faz esse projeto pra quem quer começar no cinema e quer um nome grande pra fazer alguma coisa. Então, tem uma porrada de conto dele que foi adaptado pro cinema, que não tem nada a ver com o conto original. Só pra citar dois assim de cabeça que nem o Stephen King gosta, tá? O Iluminado, que é do Kubrick, que eu acho um absurdo que ele não goste, porque ficou melhor que o livro, mas é nesse esquema, embora eu ache que o Kubrick não precisava ter pagado $1 pra fazer a adaptação. E um outro que ele também não gosta, mas que é um conto dele, é aquele Colheita Maldita, em português, que é baseado no que é o A Criatura por Trás de Milharal. Tem nada a ver o filme com... O filme, inclusive, é melhor que o conto. Então ele tem esse projeto. Então muitos dos contos que são adaptados, às vezes não tem nada a ver com o material real dele. No caso desse conto, comigo, YouTube, se não me engano, o conto é extremamente curtinho, é 20 páginas, e deu um filme de 2 horas e meia. Então muita coisa foi acrescentada ali no meio que não tava no original. Se bobear o nome do personagem protagonista e mais duas coisas que acontecem, é tudo que tem de adaptação. O resto é um filme praticamente original. Aliás, só por curiosidade, o conto original, eu tô aqui com ele em inglês, o nome do conto original se chama O Tono da Inocência, O Corpo, e ele tá na coletânea As Quatro Estações. Só que o filme em inglês, ele chama Stand By Me, que é o nome da música de encerramento do filme. Ele não tem nada a ver com o nome do conto original. Só pra citar um exemplo de como foi bem adaptado, não tem nem a ver com o nome do conto. O conto, no caso em inglês, é The Body, né, que é o corpo, e tem o que tem a ver com o conto, no caso, é o corpo que tem no filme. Vocês que ainda não assistiram o filme, embora eu ache que todos aqueles que amam cultura pop, que amam cinema, eu acho que, cara, se você ainda não assistiu esse filme, você tem que assistir, já deixa aí a primeira dica pra vocês, é cravado, você tem que assistir esse filme. Então o filme, basicamente, ele começa, né, o filme, o take inicial do filme é um carro parado numa estrada de terra batida, e temos um escritor dentro daquele carro, lendo um jornal de certo advogado que foi morto, né, esfaqueado. A partir disso, a gente começa a ver agora ele contando a história do porquê ele quis virar escritor, né, Thiago? Exatamente. O escritor, inclusive, é o Gord Lancer, e ele fala que no verão de 59, que como o filme se passa em 87, é 20 e poucos anos antes, ele e alguns amigos de uma pessoa que tinha morrido há 3 dias próximo da casa de um deles, e um deles falou, vamos ver o corpo, né? E, tipo, eles saíram numa aventura pra ver. E, basicamente, era isso. Os caras saindo pra encontrar esse corpo perdido, tanto que o nome do conto, e é basicamente isso, é corpo por conta disso. Vamos ver o corpo. Só que acontece um monte de coisa entre eles irem, né, saírem de casa e ver o corpo no final, que é toda a história do filme, que é basicamente tudo criação do roteirista original do filme. E vou te falar, o cara foi muito criativo. Cara, o cara foi muito criativo. Eu acho que ele pegou muito do que era a infância dele também, cara. O diretor, o roteirista. Acho que eles incluíram alguma coisa. Porque quando você assiste o filme, eu pelo menos tinha essa sensação. Eu começo a me lembrar da minha adolescência. Porque o filme traz isso pra você. Ele traz toda aquela nostalgia que você tem da sua adolescência, mas também ele traz toda a responsabilidade que você vai adquirir com o tempo e as consequências, né, cara, do como você foi na adolescência, porque por mais que você tenha uma certa inocência, entre aspas, mas as consequências daquilo que você faz na adolescência, elas vão perdurar pela sua vida e a sua índole também vai ser moldada ali, né? E não sendo isso, apesar de tecnicamente estar numa missão interessante, se você fosse parar pra ver, né, eles vão encontrar um corpo de uma pessoa desaparecida, tal, essencialmente o filme não tem nada a ver com quem é essa pessoa, porque que ela morreu, que na verdade morreu num acidente, tanto faz, não foi uma coisa, não foi assassinado. É eles se descobrirem, é eles passando por aquele monte de perrengue pra descobrir que eles podem encontrar aquele monte de perrengue na vida deles, e isso não vai acabar com a vida de todo mundo, né? É uma jornada pra você descobrir, olha, existem coisas que eu posso fazer, existem coisas que eu não posso fazer, mas se eu não testar o que, é que eu posso fazer, eu nunca vou saber. Pra eles, cara, na verdade o corpo, além do menino, aquele corpo, ele é mais um canalizador pra aventura, né? Que eles vão ter, é mais um algo que vão chamar eles para a aventura, né? E realmente, o filme começa para eles como uma aventura. Essa jornada começa como uma aventura, porque sempre tem essa, vamos lá, vamos acampar, vamos fazer isso, porque a gente vai se tornar conhecidos, populares e tal. Mas ao longo da jornada, ao longo do filme, você vai começando a entender o peso que aqueles adolescentes carregam, né? Tanto o líder do grupo, que agora eu esqueci o nome, ele tem um peso muito grande. É o Chris. Isso, tem um outro cara lá, o de óculos, também tem um peso grande na vida dele com o pai, né? Que é muito, muito agressivo. E de um lado nós temos o contraponto, né? Nós temos aquele, o gordinho, né? Que eu esqueci o nome dele. Ele é mais leve, vamos dizer assim, né? Ele é aquele cara que é mais leve. E temos o personagem do Will Wheaton, né? Pra quem assiste aí muito The Big Bang Theory e conhece o Will Wheaton. É aquele menino que faz, que tá no filme, é o Will Wheaton. Tem o personagem dele que ao mesmo tempo ele vai canalizando tudo que vai acontecendo na vida dele. Pra mim, olhando assim, a longo prazo, dos quatro, foi aquele que melhor conseguiu absorver as coisas boas e as coisas ruins e crescer na vida, né? O grupo, ele é montado aqui, eu fui pegar a lista enquanto a gente tava comentando, o grupo, ele é montado pelo Chris, que é o River Phoenix. Pra quem não se lembra, é um dos primeiros trabalhos do River Phoenix e um dos últimos também, porque o cara cometeu suicídio por abuso de drogas 8 anos depois disso, mais ou menos. Que coisa, né, cara? Ele morre no filme. Esse advogado que a gente falou no começo, que o personagem lê no jornal, é esse rapaz que cresce, se torna advogado e ele morre esfaqueado, né? Então ele lê aquele jornal. Claro, depois de muito tempo eles meio que perderam a comunicação entre eles, todos os amigos. E agora ele lê o jornal e ele começa a lembrar da vida dele, aquela nostalgia, né? Com um pouco de pesar por ter perdido um amigo. Assim, a gente podia falar 15 minutos da vida do River Phoenix, porque, por exemplo, ele nasceu num culto, ele e o irmão dele, o Joaquim, que você deve ver, é o protagonista do Her, por exemplo, fugiram do culto maluco lá chamado Filhos de Deus, que achava que Deus ia chegar nos anos 90, e o pastor lá tentou engravidar todas as mulheres no negócio, todo mundo era meio irmão, assim, é uma loucura, só os anos 70 explicam, tá? Eles fugiram desse culto, aí um deles virou ator, aí nesse que virou ator ganhou muito dinheiro, ele perdeu meias estribeiras. Como eu falei, esse filme é de 87. Ele cometeu suicídio 8 anos depois daquilo, quando ele tava no auge da carreira ganhando pra cacete, sabe? A vida desse cara não foi fácil, mas pelo menos ele ensinou o irmão a não cometer esses erros. O Joaquim tá aí até hoje, é maluco, mas tá aí até hoje, Joaquim Fênix. Bom, né, seguindo, nós temos também Ted, que é o que você falou que é o de óculos, né? Ele é um cara meio emotivo, ele não é muito bom das ideias, não. Mas é a alma daquele grupo. Corey Feldman, né? É um dos filmes mais conhecidos dele. Eu acho que o mais até, pode ser até mais que o Conta Comigo, que o pessoal conhece, é o Goonies, né? Que ele faz o Bocão, Tem o Gord, que é o nosso protagonista, né? O cara mais esperto do pessoal, ele é o escritor, e é ele que tá contando a história inteira, né? Tanto que ele é o cara mais centrado, porque você vai acompanhar com ele. E o cara que é um pouco mais novo daquele grupo, que é o Verne, que é feito pelo Jerry O'Connell. Além deles, de personagem importante, tem os dois bullying da cidade, que é o Billy e o Charlie, que são quem comenta que encontrou o corpo no começo e é o que dá a aventura inteira. E eles vão encontrar esse moleque mais tarde, inclusive, né, até uma grande descoberta, você descobre que um dos bullying da cidade é chato pra caralho, porque ele é filho do cara que mora no lixão. Ele tem uma vida muito ruim, por isso que ele quer tornar a vida dos outros miserável, mas até você descobrir isso, ele é só o cara mais filho da puta da cidade, né? Pelo menos pra aqueles garotos. Sim. Nós temos também no elenco, nós temos também o que faz o irmão do personagem do Will Wheaton, que morreu, né, e que a mãe do personagem do Will Wheaton tá apegado ainda a esse irmão, o mais velho que morreu, e tem também essa complicação na vida do personagem, né? Tem uma mãe que está omissa a ele, um irmão que morreu há 4 meses, e aquela mãe não consegue se desvincular disso, claro. Uma perda é sempre uma perda que a gente ama, é irreparável, mas tem outra vida, tem outro filho ali que você precisa cuidar, dar apoio e tal, e ele sofre um pouco com isso também, né? Isso é uma constante, e isso tá no conto, na verdade, até por isso que aparece pouco no filme, mas tá no conto, que é o fato de que a mãe do Stephen King era uma pessoa muito sobreprotetora com ele, além de ser uma fanática religiosa. Então, quando você vê vários filmes que tem alguma inspiração de Stephen King, sei lá, Queda Estranha, por exemplo, Under the Dome, você costuma ver esse personagem muito religioso, muito protetor. Às vezes ele é uma pessoa relativamente normal, às vezes é o grande vilão da trama, como é o caso de Carrie. Se a Carrie não tivesse a mãe que ela tem, provavelmente seria uma pessoa muito mais saudável psicologicamente, né? E Under the Dome, a personagem que faz a fanática religiosa, ela é só líder de culto, não influencia muito na cidade. Ela não é o demônio encarnado, entendeu? Mas, tipo assim, isso é uma constante dos livros do Stephen King. Ele sempre coloca uma pessoa produtora, um bullying, assim, que são mais ou menos a vida dele representada de alguma forma, né? É por isso que você pode perceber esses personagens como um arquétipo dele escrevendo. É o escritor falando da infância. Stephen King escrevendo sobre a vida dele, né? Temos alguns outros personagens, mas só pra citar apenas mais um, temos também o personagem do... Que olha só, né, cara? Antes de ser o Jack Bauer, um policial, ele era um cara dos anos 50, um típico jovem dos anos 50 que só fazia dar problemas à comunidade, que é o Kiefer Sutherland, né? Que faz o papel do Ace, né? Vocês têm duas escolhas. Ou vão embora daqui na calma e nós levamos o corpo. Ou vocês ficam e matamos vocês de pancada e ainda levamos o corpo. Além disso, eu e Billy achamos ele primeiro. Vanny contou como vocês acharam. Billy, não devíamos ter depenado aquele carro. Billy, a minha fama de valente está se transformando num mingau. Agora chega, você está liquidado. Espera aí. Já falando desses personagens, tem um contraponto entre o pessoal que faz parte do grupinho dele, né, que é um grupo de jovens, e o pessoal que faz parte do grupinho do personagem do Will Wheaton. Gente, desculpa, eu sou ruim de lembrar nomes, então sempre vou ficar falando assim, o Will Wheaton, o personagem do Will Wheaton, e o Miani vai ficar me ajudando aqui falando o nome dos... É o Gord, velho, é o Gord. Porra do protagonista, é o Gord. É que, se você olhar direito, se você prestar bem atenção, entre aspas e até certo ponto, parece parece que esse grupinho do Kiefer, né, do Shurtland, ele é um grupo que são jovens, mas são bem imaturos, porque isso eu acho que se reflete numa cena em que eles estão no carro brincando de, tipo, dar tacadas de... Não é tacadas, né? Nas caixas de correio, né? Com baixão de beisebol. Então, eles estão quebrando as caixas de correio da cidade e, como eu falei, eles são os bullying da cidade. Eles são os adolescentes um pouco mais velhos do que aqueles que a gente tá acompanhando, tem 12, 13 anos. Eles já estão ali com seus 15, 16, já sabem até dirigir. Não é muita diferença, mas é uma diferença. E eles são os rebeldes da cidade, eles são quem manda, eles acham que eles estão no topo do mundo. E aí você vai descobrindo a maneira que o filme vai avançando. Como eu falei, você até descobre que um deles é filho da pessoa que toma conta do lixão da cidade, entendeu? Tipo, eles não têm vidas muito boas, mas o Ace, né, que o nome do personagem é Wallace, mas todo mundo chama de Ace, ele chama Ace porque, por acaso, ele era muito bom jogando futebol americano. Então ele era muito bom nisso, só que ele continuava sendo encrenqueiro. Só que a cidade não podia reclamar, porque ele jogava bem futebol. É aquele típico, vamos tapar o sol com a peneira porque a gente precisa. É o mal necessário, né? Exato. Esse é o único cara que joga bem, senão o time não vai nada. Mas ele é um valentão. Outro cara é um valentão, cara. A gente fala pra criança não mexer com ele e tudo resolvido. Tanto é você parar pra pensar, o papel que eles fazem, eles são as pessoas que descobrem o corpo primeiro, tanto que é conversando sobre isso que as crianças que a gente acompanha descobrem e eles vão atrás, só que eles não têm a menor intenção de contar pra ninguém. É, o Verne, ele tá achando um tesouro, né, que ele escondeu e não consegue achar mais, perdeu o mapa, e ele escuta o irmão dele, né, falando, alguma coisa assim. Exato. O Verne é o irmão do Charlie, um dos amigos do Ace, tá, só pra... Mas enfim, e nessa história toda que se desenrola a situação, né, que é tipo, os garotos mais novos querendo dizer, não, a gente é adulto, a gente vai e faz. Só que as garotas que são mais velhas são mais imaturas do que eles, são pelo menos mais idiotas nesse aspecto, né? Só que eles têm motivo pra ser daquele jeito. Toda cidade tem motivo pra ser daquele jeito. Enfim, isso não muda o fato que eles vão descobrir, olha, o cara é babaca, mas ele não é babaca por conta disso. A minha mãe é sobreprotetora porque meu irmão morreu e ela não consegue aceitar isso, mas tipo, eu vou ter que crescer de qualquer maneira. O meu amigo tem isso, entendeu? E cada um deles, eles vão contando essa viagem que dura 3 dias, né? Eles mentem pra família deles porque que eles vão sair. Um fala que vai acampar, um fala que vai fazer não sei o que. E eles vão fazer essa viagem de 3 dias. E no final eles acabam descobrindo muito mais do que realmente só o tesouro, que é o que o Verne queria, né? Ele achou que era só, sei lá, alguma coisa que o irmão dele tinha escondido. Não, né? Na verdade, até alguma coisa estava escondido, mas era ele que estava escondido. Toda essa passagem, acho que ela fala muito com todo mundo, né? Porque no final das contas, todo mundo tem alguns eventos na vida que nos moldaram para ser quem nós somos, não é verdade? É, exatamente. Cada um tem. Acho que assim, acho que essa jornada que a gente tem no filme, ela representa algum ponto, né, da vida da gente, que a gente teve alguma jornada que marcou de alguma forma, alguma coisa que marcou. E é isso que o filme, ele tenta trazer pra gente, né, cara? O crescimento que algo que nos aconteceu, mesmo que bem jovem, ele vai produzir na gente, né, futuramente. Então você vê, a partir disso que fez com que ele se tornasse um escritor futuramente, né? Sim, é exatamente a descoberta e, tipo, eu preciso contar essa história porque é isso que eu faço, pelo menos é isso que ele faz durante a situação. Várias ocasiões, inclusive, eles estão no maior perrengue, ele para pra conversar com as pessoas e contar uma história pra eles se distraírem. Então, isso faz com que o grupo continue, não simplesmente desista, entendeu? Inclusive, ele passa por um dos perrengues, talvez um dos mais sérios do filme, que é aquela cena do trem. O pé dele fica preso numa passagem de uma ponte de madeira de um trem, quando o trem tá vindo. E, tipo, tem que tirar ele de lá, ele tá mega desesperado. Ele fala, vou ter que contar isso pra alguém, vou ter que contar isso nem que seja pra vocês, mas eu vou ter que contar isso pra alguém. E você vai percebendo que todos os outros personagens, o que vai passando por eles, é o que leva cada um a virar o que é. Por exemplo, o Chris, ele vira advogado, ele vira pra falar pelos outros, porque quando os bullies vão em cima dos garotos, é ele quem conversa, ele que encontra o meio termo sobre o que tá acontecendo, que ele é um líder natural daqueles garotos, entendeu? Isso é muito bacana. Cada um desses personagens, e inclusive em alguns momentos bem tensos, mas cada um desses personagens vai passando por alguma coisa que molda a vida deles pro futuro, e eu acho que isso é muito marcante, é isso que torna esse filme uma referência, é isso que faz com que todo mundo goste desse filme e seja referenciado em tantos lugares. Eu, por exemplo, sei lá, em 1994, só pra citar uma referência básica, se você jogar o primeiro Pokémon, primeiro joguinho de Pokémon lá de 94, e você clicar na tela da televisão, do primeira cidade que você tá, ele fala sobre 4 garotos passando um caminho de trem, que é realmente referência a esse filme. Nossa, cara, é uma referência a esse filme? É referência a esse filme. Inclusive, olha, o próprio pessoal do estúdio falou, cara, ninguém vai ligar pra isso, a gente vai colocar qualquer coisa aqui. E não, é referência a esse filme. As pessoas obviamente descobriram, mas até hoje, quando a gente fala de filmes, assim, com garotos e uma grande aventura, as únicas referências que a gente fala são os Goonies e Conta Comigo. Os Goonies, Conta Comigo, é, exatamente. Eu ia falar o Clube dos Cinco, mas o Clube Clube dos Cinco eu acho que é mais uma reflexão do que uma aventura. Porque é mais, não. Na realidade é mais pra reflexão do que pra uma aventura, porque é o filme todo dentro de uma sala e tal, né? Os Goonies e o Conta Comigo tá mais nesse sentido de aventura, né? Exato. Sem falar que eles têm duas pegadas totalmente diferentes. No Goonies, por exemplo, é aventura pela aventura. Existe um grande tesouro a ser descoberto. Eles encontram um navio pirata e tudo mais. E no Conta Comigo é uma descoberta muito pessoal. Então, o objetivo não é tão importante assim, sabe? Chegar onde tá não é tão importante. O importante é um período que levou a gente até lá. É por isso que são duas referências muito próximas entre si. Tá falando, ó, o cara aprendeu alguma coisa. Ó, o cara achou alguma coisa. Né? O próprio Clube dos Cinco, ele também fala sobre você, sobre crescer. Né, basicamente crescer como referência, mas ele fala muito sobre negligência dos pais também, porque, velho, não tem um adulto responsável com o Clube dos Cinco, pelo amor de Deus. Que só é. Os adultos de South Park são tão infantis. Pois é, pois é. Que é um dos filmes que também tá na minha lista dos melhores que eu já assisti. Tá vendo, é o que é bom, ele perdura pelo tempo, ele não é gasto, né? Inclusive, não sei se você sabe, mas aumentou-se nos últimos 10 anos a fazer uma continuação, tanto de Goonies quanto de Conta Comigo. Não sei, cara, pra fazer uma continuação, acho que eles deviam fazer... Acho que não devia ser uma continuação direta, sabe? Por exemplo, se você fizer uma continuação direta Curtindo a Vida Doidado, por exemplo. Não tem como. É, se pensou em fazer aí, rolava na internet que agora, dessa vez, seria ele trabalhando e fugindo do trabalho. Isso é uma coisa que não faz sentido, entendeu? Quer dizer, pelo menos pra pegada do que é o Curtindo a Vida Doidado. É porque o Curtindo a Vida Doidado, que é um outro exemplo de filme dos anos 80 desse estilo, o cara descobriu que é a última vez que ele pode faltar no ano e ele tem que virar uma pessoa responsável. Uhum. Ele no trabalho, ele já é uma pessoa responsável. Fala, eu tô de saco cheio, vou tirar um dia de folga com meu amigo. Beleza, você vai perder o emprego, mas, sabe, se fosse lá, o último dia de trabalho do personagem, ele já sabe que ele vai ser demitido amanhã mesmo. Aí, sabe, tem um propósito. Ele faltar o último dia, o chefe nem vai encaixar só. Mas, assim, falou-se de fazer, embora eles tenham feito uma continuação espiritual, que é aquele Witch, né? Witch. Sim, mesma coisa. Quatro crianças, é um escritor adulto contando a vida dele como pequeno. Só que aí é um filme de terror, então ele tem propósito porque ele é um filme diferente. Ah, tá, o né? It, né? Ah, tá. É, a coisa. Eu tava... Na minha mente veio outra palavra. Veio tipo Witch de bruxa. É o Witch, não, mas é o Witch. É o filme Witch é a coisa. Não, tem um filme que eu acho que ele pode ser considerado, quer dizer, pra mim, né? Pra mim, pessoalmente. Como se fosse o Clube dos Cinco dessa nova geração, é aquele... Ah, cara, que é com o Logan Lerman, o cara do Percy Jackson, esqueci agora o nome do filme. É com ele, com a menina que faz a Hermione, com o cara que faz o The Flash no Liga da Justiça. É, cara, é aquele As Vantagens Invisível? As Vantagens Ser Invisível, exatamente. É que, assim, pelo que você falou, eu tava, caramba, ah, tá, apesar de ser invisível. Mano, o Clube dos Cinco da Nova Geração é Power Ranger do filme. Power Rangers do filme é o Clube dos Cinco da Nova Geração, cara. Power Rangers. Chega a ser ridículo, os caras copiam até frame da porra do filme, cara. É, cara, mas é isso. O tempo passou, e cada vez vi menos Ted e Verne, até que eventualmente se tornaram apenas mais duas caras pelos corredores. Isso acontece às vezes. Amigos entram e saem da vida da gente como garçons no restaurante. O Verne se casou ao sair do colegial, teve 4 filhos e agora é operador de empilhadeira. O Ted tentou várias vezes entrar no exército, mas a sua vista e seu ouvido deixaram de fora. A última notícia que tive foi que ele passara um tempo na prisão e que agora fazia pequenos serviços em Castle Rock. Eu nunca vou sair dessa cidade, não é mesmo, Gordy? Você consegue o que quiser, Chris. O Chris conseguiu sair. Fez o colegial comigo. Embora tenha feito muito sacrifício, conseguiu o que queria. Cursou faculdade e eventualmente se tornou um advogado. Na semana passada, ele entrou num restaurante tipo self-service. Na frente dele, 2 homens começaram uma discussão. Um deles puxou uma faca. Chris, que sempre foi de boa paz, tentou separá-los. Foi esfaqueado no pescoço. Morreu quase que instantaneamente. Bom, pra gente terminar o nosso papo aqui, você acha que ainda hoje o Conta Comigo ele traz um impacto aqui sim pra quem assiste? Porque, cara, é um filme dos anos 80. Falando dos anos 50. Falando dos anos 50, é uma pegada diferente, é um jeito diferente de se fazer filme, né, dos anos 80 pra cá. E hoje em dia nós temos uma geração que é muito mediatista e não quer, assim, de sentar pra assistir um filme pra adquirir a mensagem daquele filme, a maioria. Mas você acha que ele ainda tem uma mensagem atual pro dia de hoje, o Conta Comigo? Eu acho que Conta Comigo, ele... sempre vai ter uma mensagem atual, porque o tema que ele tá tratando, que é o amadurecimento, o envelhecimento, como você viver sua vida e tal, e esses grandes marcos que todo mundo tem, eles sempre vão acontecer. O que talvez seja estranho pra nova geração é pensar que eram crianças de 13 anos. Hoje em dia você é adolescente até os 25, né? Então, fora isso, né, eu acho que o filme ainda tem muito valor, tem muito a aprender, e eu acho que não deveria ser feito um remake ou uma continuação, porque, meu, a mensagem que ele tá passando, ela já é universal, ela já abrange todo o tempo. Daqui 20 anos, as pessoas ainda vão assistir Conta Comigo e falar, caramba, que filmaço. E se depender da Globo, elas vão assistir mesmo, porque vai continuar passando. Tem uma frase no filme, que é, na realidade, a frase final do filme, que pra mim, ele diz tudo sobre o filme, diz tudo o que o filme tem que representar pra quem assiste, sabe? O que você tem que, finalmente, a mensagem final do filme é o que aquela frase diz, que é a frase que o escritor coloca no final, que ele fala, eu nunca tive amigos como os que eu tinha quando eu tinha 12 anos. Aí depois ele fala, afinal, quem é que tem? Então, se você pensar, se você buscar realmente lá no fundo do seu âmago, você vai perceber que da mesma forma, do mesmo jeitinho que você tinha aqueles amigos que faziam aquelas loucuras com ele, hoje em dia você não pode olhar e dizer assim, não, esse é. Cara, eu tenho amigos meus, até hoje, dois que eu considero como irmãos, que são dessa época, entendeu? Então, pra mim, representa tudo assim, do que eu sou hoje, entendeu? Parte do que eu sou hoje, do que eu aprendi, foi aprendendo e foi evoluindo junto com esses caras, com esses irmãos, com esses amigos, que aprendemos juntos, desenvolvemos juntos, brincamos juntos, entendeu? Então é isso, essa frase representa tudo, assim, no filme. Eu entendo e digo mais, eu acho que ninguém tem amigos como teve aos 12, como ninguém tem amigos como tem aos 20, como ninguém tem amigo como tem aos 75. Pois é. Cada fase da sua vida vai ter um tipo diferente de pessoa. E eu acho que temos que aproveitar todos esses momentos. E é sobre isso realmente que é o filme. E talvez seria bom você aproveitar o momento de nostalgia, ver um filme antigo que representa a lição. Quem sabe aproveitar que o Facebook tá aí pra isso, em vez de espalhar notícia falta de internet, entrar em contato com esses amigos que você tinha aos 12 anos e perguntar como é que eles vão. Quem sabe fique feliz com a boa notícia, né? Porque às vezes nós tínhamos amigos que tanto tempo atrás que a gente não fala mais, e vez por outra a gente lembra de coisas que aconteceram. Bom, eu tenho, como eu falei, eu tenho dois amigos que até hoje eu tenho contato com eles. Mas você que não tem, aquele amigo seu da adolescência, que você há muito tempo não fala com ele, você não sabe o que aconteceu com ele, mas você sabe como ter o contato com ele. Fale, vá lá, comece a relembrar das coisas que vocês fizeram juntos, porque isso é muito bom. E assista o Conta Comigo, porque é um filme obrigatório para todos que gostam de cinema. Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando tinha 12 anos. Meu Deus. E alguém tem? Cara, eu quero agradecer mais uma vez, Thiago, muito obrigado a você por ter participado aqui, nesse pequeno resumo, né, nesse pequeno bate-papo sobre o filme Conta Comigo, muito obrigado mesmo, e eu acho que a gente conseguiu tirar, nesse pequeno espaço, uma lição, né. Sempre que precisar de convidado pra falar de filme bom, pode me chamar. Existe uma longa e interminável lista de filmes que todo mundo deveria assistir, mas que os podcasts não falam porque não tá na moda, afinal de contas, o que tá na moda é falar de filme da Marvel, né. Ou não falam porque não tá na moda, ou não falam porque dizem que já é batido, que todos falam e etc. Todo mundo fala de Clube dos Cinco. Nunca achei um podcast falando a respeito, mas todo mundo fala de Clube dos Cinco. Então, se você quiser me chamar pra falar de filme bom, pode me convidar, faço questão. E também tá convidado pra aparecer lá no Sob o Capuz, onde a gente fala sobre quadrinhos e um pouco de cinema de quadrinhos, porque tá na moda, né? Se bem que atualmente a gente fez um especial longo pra caramba falando de mangás também, porque afinal de contas, não importa a ordem. Ainda são quadrinhos coloridos com pessoas falando em balões. Bom, muito obrigado vocês também, ouvintes, por estarem aqui mais uma semana escutando um Drops Alpha pra todos vocês, como eu havia prometido, um Drops Alpha novo, gravado, novíssimo pra vocês escutarem, e eu escolhi a dedo esse tema, Conta Comigo, assisti esse filme hoje de tarde novamente, né, hoje no caso que gravamos esse podcast. Eu falei, cara, a Globo vai garantir que a gente assista esse filme daqui 40 anos, esse é a Lagoa Azul, cara, pode ter certeza. Passou na Globo hoje? A Lagoa Azul passou semana passada, na verdade. Ah, tá, Lagoa Azul. Lagoa Azul, cara, é o Chaves da Globo. Então, muito obrigado, querido ouvinte, valeu, até semana que vem sai um Alpha Cash maior pra todos vocês, e voltamos no próximo Drops Alpha. Muito obrigado, valeu galera, tchau.